96.1 FM é a sua sintonia. Uma escolha perfeita. Chama-me para me sorrir. senhoras e senhores, cá na minha terra há bons cantadores. Há bons cantadores, boas cantadeiras. Choram as casadas, cantam as solteiras. Cantam as solteiras, cantigas de amor. Muito boa noite, senhoras e senhores. Fadinho sereno, estão ao meu gosto. Fadinho catita, sempre bem disposto. Sempre bem disposto, seja tarde ou cedo. Fazer bons amigos é o teu segredo. É o teu segredo, sorrir ao desgosto. Fadinho sereno, sempre bem disposto. Ó mulher, conheço bem a tua ronha. Há folhinhas mansas que escondem peçonha. Que escondem peçonha, fazem prejuízo. Pede a Santo António que te dê juízo. Que te dê juízo, cara sem vergonha. Ó mulher, conheço bem a tua ronha. Confiar nas mulheres é crer no diabo. São todas iguais ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo, homem que namora, se vem em cantigas, é certo que chora. É certo que chora, com esta me acabo. Confiar nas mulheres é crer no diabo. É certo que chora, com esta me acabo. Confiar nas mulheres é crer no diabo. Sintonizam Rádio Comercial Portuguesa. Somos a sua companhia diária. Portugal. Neste céu azul e mar, Portugal é só Lisboa. Neste céu azul e mar, desde o Minho ao Algarve, paraíso à beira-mar. Cantinho verde que tem tantas lendas para contar. Os Açores são nove irmãs que o sol beleza. A Madeira é uma flor que eu vou beijar com certeza. Portugal não é só Lisboa, é uma terra de encantar. Portugal não é só Lisboa, neste céu azul e mar. Portugal não é só Lisboa, neste céu azul e mar. Tem o fado e o corridinho, tem o vira e o malhão, tem o chula e o bailinho, seja inverno ou verão. Povo alegre lusitano, que tantas glórias já fez, canta o fado todo ano, num jeito bem português. Portugal não é só Lisboa, é uma terra de encantar. Portugal não é só Lisboa, neste céu azul e mar. Portugal não é só Lisboa, neste céu azul e mar. Thank you. neste céu azul e mar. Portugal é só Lisboa, neste céu azul e mar. Portugal é só Lisboa, neste céu azul e mar. Amor, nossa noite foi perfeita. Apliquei toda a receita bem do jeito que você gosta. Senti todo o calor do seu carinho, envolvente como vinho, sem perguntas nem respostas. Vivemos uma noite delirante, dois corpos, dois amantes, na loucura da paixão. De novo acendeu a velha chama, rolou tudo, pois quem ama nunca sabe dizer não. No quarto colorido, quando a luz se apagou, o que era proibido, permitido, então ficou. Desejo reprimido, amor desconhecido a se revelar. Na noite sem censura, toda feita de paixão, dois seres à procura, coração a coração. Sem mágoa não se aceita que uma noite assim perfeita possa acabar. Uma noite delirante, dois corpos, dois amantes, na loucura da paixão. De novo acendeu a velha chama, rolou tudo, pois quem ama nunca sabe dizer não. No quarto colorido, quando a luz se apagou, o que era proibido, permitido, então ficou. Desejo reprimido, amor desconhecido a se revelar. Na noite sem censura, toda feita de paixão, dois seres à procura, coração a coração. Sem mágoa não se aceita que uma noite assim perfeita possa acabar. Das mais belas que há, dar a mão a toda a gente sem saber a quem se dá. É ter a força de Deus e cuidar dos corpos feridos, fazer do inferno os céus dos que se julgam perdidos. Enfermeiras, todas de branco vestidas, enfermeiras, que lindas são vossas vidas nessa missão de ajudar. Enfermeiras, sorrindo sempre a quem sofre, mesmo sofrendo tão bem, não podem vê-las chorar. A missão das enfermeiras tem um sentido profundo, ser refúgio dos doentes que nada têm neste mundo, ser frescura matutina da noite de quem padece, ter a graça de menina no coração que envelhece. Enfermeiras, todas de branco vestidas, enfermeiras,

Minha paz, jogando a vida fora. Mas eu sei que não consigo viver sem você. Se não fosse essa paixão, buscava outra companhia. Se eu vivesse de ilusão, era uma festa todo dia. Mas eu sei que não tem jeito, eu não vou te esquecer. Mas brigar com quem se ama não apaga a velha chama. O que fica é a tristeza quando bate uma saudade. Não precisa muito tempo e cai na realidade. E na hora do desejo é só teu corpo que eu vejo. Se invento uma ilusão é tua boca que eu beijo. E assim eu vou bater de frente com a verdade. Você pra mim é um perigo, mas nesse amor tô fechado contigo. A gente acaba ouvindo o coração, e se ele quer, quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo, mas faz amor e o carinho que eu fico. O que é que eu posso fazer, se é teu jeito de ser, eu te amo. Mas brigar com quem se ama não apaga a velha chama. O que fica é a tristeza quando bate uma saudade. Não precisa muito tempo e cai na realidade. E na hora do desejo é só teu corpo que eu vejo. Se invento uma ilusão é tua boca que eu beijo. E assim eu vou bater de frente com a verdade. Você pra mim é um perigo, mas nesse amor tô fechado contigo. A gente acaba ouvindo o coração, e se ele quer, quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo, mas faz amor e o carinho que eu fico. O que é que eu posso fazer, se é teu jeito de ser? Te amo, mas nesse amor tô fechado contigo. A gente acaba ouvindo o coração, e se ele quer, quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo, mas faz amor e o carinho que eu fico. O que é que eu posso fazer, se é teu jeito de ser? Eu te amo. KSQQ, nas frequências 96.1 FM Stereo, KSQQ 103.3, KSQQ.com, um leque musical variado para melhor agradar a nossa audiência.

sabem quem era. Talvez ninguém. Uma voz sentida e quente que hoje à terra disse adeus. Voz sentida, voz ausente, mas que vive eternamente dentro em nós e junto a Deus. Guarda o pai. O seu rádio está sintonizado em 96.1 FM, a nossa estação, a sua melhor opção. Cara, minha cuca ficar para You're listening to KSQQ 96.1 Morgan Hill, San Jose, and 103.3 San Martin. Esquecer. E canto o meu nome, Maria Saudade, o sonho maluco. na sua verdade. Maria, saudade de paz, alegria, dá mais fantasia a toda a cidade. Por isso eu canto, Maria, saudade, Maria, verdade, Maria, que espanto, Maria, encanto, Maria, crescida, Maria, que é vida, Maria, que é tanto. Se a vida é saudade, mesmo com verdade, é para saber, para rir e viver, pensar mais além, por nós, por ninguém, recordar e esquecer. E canto meu nome, Maria, saudade, o sonho me leva, conduz e embala, nome da guerra, nome verdade, que sai da terra, de nós todos fala. Maria, saudade, tão tua, tão minha, já não está sozinha na sua verdade. Maria, saudade de paz, alegria, dá mais fantasia a toda a cidade. Por isso eu canto, Maria, saudade, Maria, verdade, Maria, que espanto, Maria, encanto, Maria, crescida, Maria, que é vida, Maria, que é tanto. Rádio Comercial, toda a música portuguesa passa por aqui. penso que por ti senti. Não deu mais para disfarçar. Sei que não posso fugir de ti. Não importa o que digam, sei que nunca te menti. Tens-me presa ao teu coração. Sabes que vou querer viver sempre assim. Quero ter de ti esta paixão. Sabes que te quero só para mim. Sei que nunca te menti. Tens-me presa ao teu coração. Sabes que vou querer viver sempre assim. Quero ter de ti esta paixão. Sabes que te quero só para. Sim. ser de rir e de chorar, ser do meu momento como o vento, ser o vento e a sua feição, ter da flor a sua essência, só pelo prazer, só o ser, só o ser, sem a condição, amar-te só porque sim e valer a pena, só o sim, só o sim, sem explicação, e valer a pena, sem outra razão, e valer a pena. Ai, se eu pudesse ter a paz para te dar um pouco do céu, um pouco do sonho, um pouco de paz, sem outra razão, já valia a pena. Te amei, confesso, não quero te dizer, não quero, pareço outra mulher, pareço, mas vá. Por ti não choro, fugir do amor tem seu preço, e a noite em claro atravesso, longe do meu travesseiro, começo a ver que não esqueço. Rádio Comercial Portuguesa Q96.1 FM Stereo. Online, ksqq.com. Se eu tivesse alguém pra comigo ficar. Ai, quem me dera, se eu tivesse alguém que pudesse me amar. Solidão machuca demais e faz sofrer. Só temos uma vida pra viver. Por isso quero alguém do meu lado. Solidão machuca demais e faz sofrer. Só temos uma vida pra viver. Por isso quero alguém do meu lado. Se fosse você o meu único bem. Ai, quem me dera que vestisse só eu e não mais ninguém. Solidão machuca demais e faz sofrer. Só temos uma vida pra viver. Por isso quero alguém do meu lado. Solidão machuca demais e faz sofrer. Só temos uma vida pra viver. Por isso quero alguém do meu lado. Se fosse você o meu único bem. Ai, quem me dera que existisse só eu e não mais ninguém. Solidão machuca demais e faz sofrer. Só temos uma vida pra viver. Por isso quero alguém do meu lado. Solidão machuca demais e faz sofrer. Só temos uma vida pra viver. Por isso quero alguém do meu lado. Solidão machuca demais e faz sofrer. Só temos uma vida pra viver. Por isso quero alguém do meu lado. Prendas bonitas e úteis para todo o ano, encontra na Casa das Prendas em São José, na Lícia Imports, no Centro Comercial Português. Desde um simples cartão para dia de anos, casamentos, aniversários ou outras datas a celebrar, passando pelo nosso ouro português e a prata. Conjuntos e peças lindíssimas. Os colares, pendentes, pulseiras, brincos, anéis, enfim, muito para ver, escolher e comprar, para si ou para oferta. Alicia Imports dispõe da maior coleção de coroas para as rainhas das nossas festas. Muita música portuguesa, os livros, bíblias, as imagens religiosas, relógios de pulso para o homem com símbolos dos clubes de futebol português, artigos para decoração, os famosos galos de Barcelos, símbolos da sorte e muito, muito mais. Na Alicia Imports também se fazem reparações e mudam-se baterias em relógios. Alicia Valência Imports, localizados a 1613 da Alamrock Avenue em São José, com telefone 408-929-2996. 929-2996. Valência Imports, abertos de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Só se for amanhã. Hoje estou tão cansada. Não me deixe sozinha. Fique aqui do meu lado. E quem sabe amanhã, o calor dos meus braços me possua, te revela um segredo. Estou apaixonada. Dói dentro de mim os teus devaneios. Te perder é castigo. Amor, fica comigo e esqueça o passado. No silêncio da noite, dono dos meus segredos, dono da minha vida. No silêncio da noite, dono dos meus segredos, dono da minha vida. Só se for amanhã. Hoje estou tão cansada. Não me deixe sozinha. Fique aqui do meu lado. E quem sabe amanhã, no calor dos meus braços, me possua, te revela um segredo. Estou apaixonada. Dói dentro de mim os teus devaneios. Te perder é castigo. Amor, fica comigo, pois esqueça o passado. O silêncio da noite, dono dos meus segredos, dono da minha vida. No silêncio da noite, dono dos meus segredos, dono da minha vida. Eu quero essa moça, seja como for, pra ser minha amada, minha namorada e o meu amor. Eu quero essa moça, seja como for, pra ser minha amada, minha namorada e o meu amor. Eu estou completamente apaixonado por alguém que mora na minha rua. E se alguém está me matando aos poucos, ela diz: não posso ser sua. Eu bem sei que ela já tem um outro alguém, mas eu a amo e não posso esquecer. Quero essa moça pra mim de qualquer jeito, mesmo tendo que lutar por esse amor até morrer. Eu quero essa moça, seja como for, pra ser namorada e o meu amor. Eu quero essa moça, seja como for, pra ser minha amada, minha namorada. Essa paixão está ardendo no meu peito, e a cada dia sinto mais no coração que eu gosto dela e que não tem mais jeito de eu esquecer, de mudar de opinião. Eu bem sei que ela já tem outro alguém, mas eu amo e não posso esquecer. Quero essa moça para mim de qualquer jeito, mesmo tendo que lutar por esse amor até morrer. Eu quero essa moça, seja como for, pra ser minha amada, minha namorada e o meu amor. Eu quero namorada e o meu amor. Eu quero essa moça, seja como for, pra ser minha amada, minha namorada e o meu amor. Eu quero. Desde São José, no centro do Silicon Valley, esta é a Rádio Comercial Portuguesa, líderes da música portuguesa na Califórnia. Precisa e eu preciso. Vem pra mim, me abraça, me faz um carinho. Toque em mim, tô me sentindo tão sozinha. Olhe bem, bem lá no fundo dos meus olhos. Tente achar a porta da minha vontade. Você tem a chave e não há segredo. Coração, chega pra cá, não tenha medo. Quero outra vez viver esta paixão. Quero este prazer gostoso de sentir tua boca em minha boca. Diga alguma coisa, faça o que quiser, escuta. Tua indiferença, o meu coração machuca. Olhe bem, vem lá no fundo dos meus olhos. Tente achar a porta da minha vontade. Você tem a chave e não há segredo. Coração, chega pra cá, não tenha medo. Quero outra vez viver esta paixão louca. quero este prazer gostoso de sentir tua boca em minha boca. Diga alguma coisa, peça o que quiser, escuta. Tua indiferença, o meu coração machuca. Quero outra vez viver esta paixão louca. Quero este prazer gostoso de sentir tua boca em minha boca. Diga alguma coisa, peça o que quiser, escuta. Quem consegue, por muito forte seja, alcançar o que deseja, seja qual for a missão. Se não tiver, dando forma ao seu valor, uma promessa de amor que alimenta uma ilusão. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que abraça e faz vibrar. Mas quem souber o modo como agarra para lhe dar as mãos que sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queria ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o prazer que ela diz. Não há ninguém que não peça a própria vida a felicidade aparecida para quem um dia nasceu. Mas de tal forma a vida sabe mentir e a gente chega a sentir o bem que ela não nos deu. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que abraça e faz vibrar. Mas quem souber o modo como agarra para lhe dar as mãos que sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queria ser feliz. Guitarra triste busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Obrigado. Wait a second. Você está a escutar a KSQQ, a nossa língua, a nossa música, a nossa cultura. Ribeira quente de flores, terra de paz e amores, situada à beira-mar. Recebeu grandes valores de todos os pescadores que vivem só do pescar. Quando chegados ao porto, passam horas de conforto, unidos e de mãos dadas. E vindos de muitos sítios, muitos fazem seus convites para comerem caldeiradas. O mar te abraça, compro mais de espumar. A neve que passa, o canto da garça em manhãs de bruma. O mar te abraça. Compro mais de espumar. A neve que passa, o canto da garça em manhãs de bruma. A igreja doirada, também temos uma estrada, rodeando a freguesia. Praia, fogo e ribeira, em qualquer lado que queira, passa horas de alegria. Há carros motorizadas, há vinhas bem trabalhadas, isto com muitas fadigas. Há também o nosso salão, onde um dia ao serão, ouvimos lindas cantigas. O mar te abraça, com brumas de espuma. A neve que passa, o canto da garça, em manhãs de bruma. O mar te abraça, com brumas de espuma. A neve que passa, o canto da garça, em manhãs de bruma. Coração fala coisas que não deve. O coração vive a esperar por ti. Não faz mal esperar pra ficar contigo, mas o coração pede para ser feliz. Quero você pra mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu te quero sim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, já não adormeço. Toda vez que erro, pobre coração, pago o preço. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, quero você pra mim. Eu te quero sim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Já não adormeço. Toda vez que erro, pobre coração, pago o preço. O coração bate forte ao ouvir teu nome. O coração vive a esperar por ti. Um dia chora, o outro implora, até sorri. Mas o coração pede para ser feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, quero você pra mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu te quero sim. Já não adormeço. Toda vez que erro, pobre coração, pago o preço.

and 103.3 San Martín. De repente me bate uma vontade louca de ficar com você. Vem de novo a saudade queimando no peito pra me enlouquecer. Com vontade pra não te perder. Vou dizer pra ela: tanta saudade no peito não dá pra esconder. Louco de saudade dela. Outra vez meu coração reclama por não ter você. Vejo cair nos teus olhos uma lágrima. Vejo estampado em teu rosto tanta solidão. O amor é uma soma de dois, é um sonho que não se divide e guarda segredos da alma no coração. Te entregaste tão menina para qualquer um. Na lua, nas curvas da rua, sem direção. Amores que vão e que vêm são pedras que rolam na estrada. Tu és o retrato fiel de mulher mal amada. à porta de casa que eu te deixo entrar. Pede um pedaço de mim que eu sou todo teu. Tira a tristeza do rosto, do rosto dos beijos de mel. Basta pedir uma estrela que eu te dou o céu. Tu te entregaste, tua menina, para qualquer um. Na lua, nas curvas da rua, sem direção. Amores que vão e que vêm são pedras que rolam na estrada. Tu és o retrato fiel de mulher mal amada. Bate na porta de casa que eu te deixo entrar. Pede um pedaço de mim que eu sou todo teu. Tira a tristeza do rosto, do rosto dos beijos de mel. Basta pedir uma estrela que eu te dou o céu. Bate na porta de casa que eu te deixo entrar. Um pedaço de mim que eu sou todo teu. Tira a tristeza do rosto, do gosto dos beijos de mel. Basta pedir uma estrela que eu te dou o céu. Sem destino, sem hora. sintonizam KSQQ 96.1 FM, KSQQ 103.3, KSQQ.com, do Grupo Batista Vieira, música à medida de cada ouvinte. Secreto roxinó. E numa concha da praia ouvi o sol que desmaia de um secreto roxinó. Beijei sem saber a quem. Tenho uma rosa, tenho uma rosa e um grão num cantarinho de barro que me deu a minha mãe. Fui pela estrada Nacional e pela Mata Real, atrás de um pássaro azul, no fundo dos olhos trago a estrada de Santiago e o Cruzeiro do Sul. No fundo dos olhos trago a estrada de Santiago e o Cruzeiro do Sul. Ao céu se leva do pó do vinho novo, se provei o vinho novo, se amei o rei e o povo, meu Deus, porque estou tão só. Para ser fado, tem de falar em desgraça, tem de evocar o passado. Dizem que para ser castiço ouço o fadinho. Vejam lá, tem de falar noutros tempos e em coisas que já não há. Tem de falar em tipóias e em ramboias a horas mortas. Tem de exaltar as noitadas, as patuscadas fora de portas. Mas eu acho exagerado e penso que na verdade o fado, para ser fado, basta falar em saudade. Quando ouço cantar o fado, o meu ouvido já espera ouvir falar no passado e elogiar a severa. Mas eu, para ser sincero, este fado não é meu. E eu, por mim, assevero que a Severa já morreu. Tenho de falar em toiradas, em desgarradas, a horas mortas. Tenho de falar no timpanas, nas carripanas que iam para as hortas. Mas eu acho, na verdade, que hoje o fado está mudado. Basta falar em saudade para saber que o fado é fado. Mas eu acho, na verdade, que hoje o fado está mudado. Basta falar em saudade para saber que o fado é fado. Maria, cai, cai, cai, cai nos sintonizam a Rádio Comercial Portuguesa Q96.1 FM Stereo. Deixou a pátria de vez, seguindo o mundo adiante, e sem hesitar tomou essa decisão, destroçando o coração para o mundo explorar. Pioneiro, qualquer país em todo lado que passa, põe raiz sua raça, segues a tradição, o rumo da nossa história, do povo de uma nação, que se cobriu de glória, nação de navegadores, corajosos e arrojados, com grandes descobridores, nunca na terra igualados. O imigrante é um aventureiro, é um constante pioneiro. Qualquer país, em todo lado que passa, põe raiz da sua raça. Pescadores sem igual, em mares tão perigosos, coreando Portugal, com homens jovens e idosos. De imigrante és igual, partes para a aventura, abandonando Portugal para uma vida bem dura. O imigrante